601 na França da Ponte, espera a dona Zero. Voo 601, boa tarde, autorizada a linha aérea decolar dona Zero, vento 100 graus, 08 nós. A linha decola, 601 na Vevo. Pista na Zero. Abraço, mantém, cabeceira na 7 agora de autorização para decolagem. Olá, 40, está autorizado, chama para um táxi. Trabalho 940. Ponto de Salvador? 5564, caso não venha interferir no tráfego, senhora, por gentileza, fim de minimizarmos o atraso, a possibilidade de varmos Maceió da presente. Trip 5464, ciente, agora de coordenação com o centro. Grato, trip 5464. Gol 1567, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8. Recife 288, no 567. Decolado aos 47, chame controle, 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Nossa, 1700 pés na saída da El. Gol no 601, no contato radar, saída da El, Leda Bridge, mantenha 400, autorizar direto, Leda. Pro de Leda, o gol 1601, sobe para o 400. TAM 3897, prossiga. Possibilidade após a El, voa adiante, brinde. TAM 3897, chame o centro Recife na frequência 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1 e coordena com o mesmo. 13325, alterna 1251, TAM 3897. Trip 5464, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, grato. Delta Bravo, agora sim autorizado a decolagem da 17, o vento 110 graus, 09 noite. Gol no 940, está pronto para o táxi, até na Galeão, 3 horas e 40, estamos com 88 a bordo. Sim. 21940, Galeão, 3h40, poderia confirmar pessoas a bordo? Airborne 188. 188, está autorizado o táxi da Índia, ponto de do 10, chamar a torre 11895, um ajuste altímetro no 009. 009, na Índia, autorizado pelo 9.0 da 10, 18.5, 9.40, obrigado. Momo, submantenha 390. Frente, Índia Delta Bravo para o 390 na Momo Frontier. Polo 940, ponto de espera 10, boa noite. Polo 940, boa noite, a linha e mantém cabeceira 10. Mantém 10, 940. A 940, agora livre decolagem 10, vento 1-0 graus, 10 longe. Livre decolagem 10, boa 940. Gente, o Victor Tarantel reporta quando pronto para a cópia. Comandor Gol 1273, pushback saneamento na 01. Gol 1273, está autorizado, chama para um táxi. Chamara pronto. Decolado agora 54, no controle, 119.8. 119.8, uma boa. Muito boa noite, agora 940. Gol 940, contato radar, saída da Eule da Bridge, submantenha 360. No perfil 360, gol 940. Gol 1601, chame sempre o Recife na frequência 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325 25 1 com o centro Recife, 1601, tá bom? Obrigado, bom dia. Boa. Papa Romeo, Índia Delta Bravo. Chame Centro Recife na frequência 126.85. 126.85, Delta Bravo. Para o Taxugo, 1273 com 179 a bordo, alterna São Fina, autonomia 0318. Bom, 1273 está autorizado o táxi via Taxi Índia, Pantera 90, chama a torre 1895, ajuste 1009. Poderia confirmar 179 a bordo? Afirma 179. Tem autorizado o táxi via Índia, Pantera chama 1895 com 1273. Afirmativo. Confirmando somente se o plano é Yankee, o nível inicial, uma centena? Sim, Vitor Charlie Hotel para IRC, autorizado uma centena, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0. Com primeira curva à esquerda, na saída Momo. Controle Salvador, 1-19-8, torre 1-8-9-5, aciona 5-1-2-5. Firma Afirmativo. 1-7, curva esquerda, saída Mono. Vitor Charlie Hotel, já possui PAB? Vitor Charlie Hotel, operacionamento táxi, torre 1-8, decimal 9-5. Uma boa noite. Serra, 1-2-5, decimal 1. 3-3-2-5, 1-2-5, 1-9-4-0. Vitor Charlie Hotel, sobe para o táxi. Trip 5464, Sam Centro Recife na frequência 126.85. 126.85, muito obrigado, boa noite, bom trabalho, Trip 5464. Moro 273, decolado a 02, sobe controle em 119, decimal 8, um ótimo voo. 198, controle 1, 273, granada, boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Moro 273. Moro 273, boa noite, contato radar, saída da Eleda Bridge, submanter 360. Manda eu para 360, Moro 273. Total hotel, assistindo a 009, reposta do Papa, ingresso na pista. Contará o Papa, ingresso na pista. Control, Edith, 250. Edith, 250, só para checar. 273, direto Leda. Direto Leda, gol no 273, direto. Tango Vitor Charlie Hotel, autorizado a ingressar na 7, reporte alinhado e pronto. A torre chamou o Vitor Charlie Hotel? A torre chamou o Vitor Charlie Hotel. O Vitor Charlie Hotel tem 7 motores, que após estar a próxima para a ingressar na 7 motores. Gente, o Vitor Charlie Hotel tem ele acesso ao na 7, reporte alinhado e pronto. 3 através de Vera Cruz. Gente, PAB 05 no 1500 pés e corredores na porta através de Paris. A senhora está autorizada, ingresso 97, já posso ser alinhado e pronto. Vitor Charlie Hotel, vento 120 graus, 099, livre decolagem da 17. Livre decolagem da 17, Vitor Charlie Hotel. Patango, Vitor Charlie Hotel, decolado 08, chame controle em 119, decimal 8, bom voo. Controle 119, decimal 8, Vitor Charlie Hotel, grato, até a próxima. Controle Salvador, para Patango, Vitor Charlie Hotel, decolou, cabeceiro 97, saída Momo. Vitor Charlie Hotel, contato radar decolagem, tudo bom, 100, sem restrição, sair da Momo. Quando possível, chamar de pouso. Vai subir o nível 100 pés na saída Momo, o Vitor Charlie Hotel. Tem restrição de atitude, Vitor Charlie Hotel. Livre da restrição, Vitor Charlie Hotel. Charlie Tango, desça para 2.000 pés, 1.009, deixe na LST reposta estabilizada. Para 2.000 pés com 1.009, podia confirmar ainda com a da mensagem, por favor? Autorizado final em LST, capiceiro no Zé do Salvador, reposta estabilizado. Papa Charlie Tango. ILS X-ray, capiceiro 10, reportará estabilizado. Papá Romeu, Papá Charlie Tango. Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5110. 103325, o TAM 3197 está autorizado Galeão, no nível de voo 380, vai dar corda 1 a 0 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via Up Zulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. Controle Salvador, apere 119.8 e o transponder 5110. Autorizado, Galeão 380, decolando 0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Bridge, Up Zulu 10, SMAP. Bragança, 119.8, transponder 5110. Botão 3197, cotejamento está correto, chama pronto, 776 Voiduna 3000 pés ajustado 1009 776 Voiduna desça para 3000 pés 3000 pés ajustado 1009 1009 ajustando o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, chame agora a nossa torre, Salvador 118.95. 118.95, muito obrigado. Torre Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, boa noite, da presença autorizada, final 97, aporte na curta, o ajuste na 009, vento 1, 10 graus, 089. Gente, está importando a aproximação para o Kilo Romeo Oscar, 009 a 10. Salvador, Vitor Charlie Hotel, está atingindo e mantendo o nível 100. Mas solicita já mudança de regra e ascensão ao nível 105 em condições visuais. Autorizada ascensão 105, condições visuais, plano modificador 2114. Confirme seu estimado de pouso para Ierecei para o ideal. A pro ideal é a radial 320 de Salvador, senhora. Autorizado direto Ierecei da presente, o Vitor Charlie Hotel. Confirme quando possível estimado de pouso. Estimado pouso 2220, senhor. 2220, Vitor Charlie Hotel. No caso, você acredita que o Kilo Romeo Oscar reduza? Okay. Negativo, mantenha a velocidade padrão ou, se possível, aumentar. Charlie Tango estabilizou? Afirma. Torre 118.95. 118.95, boa, top check. Boa. Torre, boa noite, Papa Romeo, Papa Charlie Tango, está no ILS da X-Ray, 8 milhas fora. Papa Romeo, Papa Charlie Tango, vento 1000 graus, 10 nós, o ajuste no 009, confirma intenções? 1009, intenção é de pouso. Afirmativo, pouso 1017. Na 10, depois prossegue o táxi para Aerostar. Sim, a gente continua a aproximação, a autorização para pouso, Papa Charlie Tango. Aguardando a autorização para pouso, Papa Charlie Tango está uma milha para externo, baixada travada. Ciente. Kilo Romeo Oscar, interceptando o sinal da 17 a 2.5 milhas para a cabeceira. Kilo Romeo Oscar, passa 360 pela esquerda, reporta reinterceptando. 360 pela esquerda, reportará reinterceptando o Kilo Romeo Oscar. Papa Charlie Tango, vento 100 graus, 109, livre pouso e forma o tráfego, fazendo espera no setor norte, na área de recebendo sua aproximação. O Papa Charlie Tango, livre pouso. Livre pouso na 10, ciente do tráfego, Papa Charlie Tango. Papa Charlie Tango. Alfa, boa noite, Oceane Identificação. Autorizada a chegada, uma reporta no grau de descida. Bem, 197, posição 3, pronto para o posto de estacionamento. Então, 3, 197, autorizado, sobre táxi. Autorizado, reporta táxi. Kilo Romeo Oscar, está visual com a aeronave na aproximação final da 10. Está reduzido aqui. Sente, o Kilo Romeo Oscar como prosseguir como número 2 para pouso no aeródromo. Afirmativo. Sente, com sua aproximação, guardando a autorização para pouso, o Kilo Romeo Oscar. 10.9, ajuste de sinal NSP, posso estabilizar. Pouso para o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, livre pouso no 7, vento 1,10 graus, 08 nós. Livre pouso, Kilo Romeo Oscar. Pode mal para o controle. Romeo Papa Charlie Tango no solo 09, livre à direita, reporte pista livre. Cinco zero, confirma intenção de pouso, pista 10 ou na 7 de Salvador? Lima Lima Alfa, vento no momento 100 graus, com média de 109, máxima de 12, mínima de 8. Papá Charlie Tango, livre táxi via Alfa Juliette, cruzamento do Pátio Uno e chame na Taxi Lima. Controle. Tem condições de incrementar a velocidade ou manter essa velocidade até próximo de Duna? Uma presente voa Duna, desça para 3 mil pés ajustado 69 e vai seguir como número 2 na aproximação. Tráfego número 1 está a 5 milhas de Duna. 5 milhas de Duna. Charlie Hotel, chame Recife, 126.85. 126.85, muito obrigado, Pedro Charlie Hotel. Na Brisa LS, estou no 0 a 20, estou no 776. Estou no 776, completa final, chama Torre Salvador, 118.95. Oi, Salvador, boa noite, voo 976, 1:30 do marcador externo, trem embaixo travado, estou no 0 a 20. Voo 776, boa noite, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 150 graus, 089, o ajuste 1009. 1009, pouso no 0, 1776. 09, tenha uma boa noite. 1017, 19, 20, alta, da 319. Papá Charlie Tango, tem livre táxi via Lima, Mike Quebec. E chame para o cruzamento da táxi aí, confirmando. Chame para o cruzamento da pista no 7, Papá Charlie Tango. Prossiga. Essa torre nova aqui, essa torre nova 35 a 17 está operacional? A 1735 está operacional. Parece que a torre nova é bem no alinhamento da... quase no alinhamento. Negativo, negativo. Pronto, Quebec, por exemplo. Boa noite, 84, sendo identificação, desceu 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 1884. O Papai Charlie Tango, autorizado cruzamento da pista 17 ao estacionar na Aerostar Frequência Livre, tenha uma boa noite. Estamos prontos. 3197, muito boa noite, Alinha, e mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0. Bono 776, nos solos 26, livre à direita, reporte pista livre. Reporte livre. O 776 e fala pista livre? Livre. Gente, chame só o Leandro 219, muito boa noite. 219, muito boa. Só 3197, autorizado decolagem 0-0, vento 090 graus, 09 longe. O alinhado livre a decolagem, sendo as condições, são 3197. Salvador, boa noite, boa noite. Uno 776, táxi Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para 04. November Vitor, sem identificação, desça aos 60, chegada, bom. 60 aos 60? 60, 060. 60, 060. Salvador, a escuta do Lima Alfa? Lima Alfa, prossegue. Confirma a ajuda em Salvador para o Lima Alfa, cara? Confirme. Confirma a ajuda sozinha do Lima Alfa? 1009, 1009. 1009, 1009. Decolado aos 29, estima controle em 198, bom voo. 198, boa noite. Olha, Salvador, muito boa noite. É o TAN 3197 na saída da El. 3197, muito boa noite. Contato radar na decolagem, voo 380. Após 2000 pés, veio direto Leda, após Leda Bridge. 2000 pés, direto Leda, Leda Bridge, tá? 3197. Salvador, Salvador, continua pro Lima, Lima Alfa, tá 20.000, com a recepção Love, LS, Modelo, tá passando por 3.207. Gente, Lima, Lima Alfa, confere, reporta Flu e LS. Reporta lá e LS, Lima, Lima Alfa. Voo 1884, desça para 3 mil pés, ajustado 1009. Para 3 mil pés, 9009, voo 1884. Terra 9, bem-vindo, desça para 4 mil pés, ajuste 1009. Para 4.009. Estabilizado o localizador da 1-0, 2.000 pés, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, completa final, chama a Torre Salvador 118.95. Completa final, 1-8-9-5, Lima Lima Alfa. Oito-oito-quatro, desça para 2.000 pés, 1.009 o ajuste, de final LSX-Ray, reposta estabilizado. Confirma indicado. 1-0-0-9, empresa da LSX-Ray, gol 1-8-8-4. Voo 1884, confirme velocidade indicada. Tá, iniciou redução agora para 2209, conforme a redução, voo 1884. Voo 1884, iniciou redução 200 nós. Temos um tráfego agora passando o Duma, no qual o senhor seguirá na final. Tráfego a 2.000 pés. Bravo Eco 58 com 1.60 de ground speed. Reduzindo 2009, estou no 884. Papa Tango Mike, Eco Delta, agora no Travesti Tiri, em condições visuais, nível de voo 115, reporte para descida. Na 3197, chame Recife, 12510, alternando 13325. 2510, 13325, para 3197. Já November Vito, redução 200 nós. Desça para 2.000 pés, 1.009 ajuste, autorizado a final em LFC, reporte estabilizado. Todos reduzindo para 2.009, para 2.000, está sendo estabilizado. November Vito. Estabilizou, agora 1884. Completa final, torre 118, 9. 1885, 1884. Salvador, boa noite, com 1884, estabilizado na sinal de 13.5, visual com 90, baixa travada. Ok, 1884, continue aproximação e agora de pista livre. Entende, com 1884. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, no solo aos 40, confirmando o aéreo, está aí, seu estacionamento? Ok, chame o solo em 121.9. Lima Alfa, por gentileza, agiliza a liberação da pista, ok? Lima, Lima Alfa, táxi via Alfa, Juliette, cruzamento do Pátio Uno, Lima, Mike e chame na Quebec para o cruzamento da pista 7. Serra, Serra 9000, Vitor, chame agora a Torre Salvador, 118.95. 118.95, 7. Torre Salvador, muito boa noite para Papa Romeu, Sierra Madonna 20, estabilizado no localizador. Sierra November Victor, continua a aproximação e agora de pista livre. Fazendo vida. Após o pouso, qual será o estacionamento, Sierra November Victor? Agada EBTA. Vai prosseguir para 10 ou vai cancelar e pousar na 17? Eu devo completar o veto, gentileza. Uma centena com 12 nós. Tá 7 mesmo. Tá, então chame para o cancelamento. Agora eu vejo. Delta controle. Papatango Mike, Eco Delta, controle Salvador. Passando Simbra, da presente cancela, a direita para 17, a base da 17, Oceano Aeroporto. Afirmativo, plano modificado 2143, chame na final da 17, com o trem baixar travado. Aeroporto. Dono Salvador, boa noite, bom, 1884. Bom, 1884, táxi Alfa, Juliette, gate 08. Gente, confirmado? 08 Juliette, gate 08, gol 1884. Mike, Eco Delta, controle. Mike, Eco Delta, o senhor vai prosseguir visual até Salvador ou vai modificar as regras para instrumento? Mike, Eco Delta, controle. Autorizado a presente a proa do farol de Itapuã. Mais próximo, o senhor vai receber instruções da torre para pouso na 17. O senhor tem condições de iniciar a descida da presente? Proa ideal para o farol de Itapuã seria 060. Desça para 1.500 pés, correção, desça para 1.000 pés, Mike Eco Delta, ajuste 1.900.